Escuta bem que essa podia ser pra você, viu? Na verdade, quem sabe ela não é. Coitada. Coitada. Coitada. Coitada. Coitada. Coitada. Coitada. Coitada. Se eu tenho dó, não tenho nada. Tu podia até ser o último boy do planeta, que eu vou dar pra Deus e o mundo. Vou dar até pro capeta. Tu podia até ser o último boy do planeta, que eu vou dar pra Deus e o mundo. Vou dar até pro capeta. Vai se depender de mim. Vai se depender de mim. Tu vai morrer na punheta. Tu vai morrer na punheta. Tu vai morrer na punheta. Sua bichinha safada. Você só quer dar pras gay bombada. E eu sou muito afeminada. Vou dar pra todos na balada. Manhã, tarde, madrugada. Daqui até minha quebrada. Eu sentando, você sentada. De santa eu não tenho nada. Se eu vacilo, estou vacinada. Graças a vocês sou arrombada. E tu vai continuar apertada. Eu vou tirar minha camiseta. Vou mostrar as minhas tetas. Chupo cu, chupo buceta. Tô sentando, cê tá sentada. Coitada, coitada. Coi, coi, coi, coi. Sou nova Eva, sou dieta. Coitada. E tu vai morrer na punheta. Vou dar pra todos no planeta. Vou dar até ficar cansada. E pra eu cansar. Olha.